aguento mais, eu não aguento mais, eu não quero falar nada, mas eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não quero falar nada, mas eu não aguento mais. Eu faço poesia, faço verso e tudo mais. Eu viajo 8 horas pro trabalho e ninguém mais. Quer saber do meu salário? Nunca dá pra nada mais. Eu já tô de saco cheio, eu já não aguento mais. Ainda bem que o botequim pendura conto e muito mais. Tô esperando a anistia pro meu porre e tudo mais. Mas um dia essa ressaca vai pro mal que alguém me faz. Juro pela minha crença, pros meus santos e pros meus ais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não quero falar nada, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não quero falar nada, mas eu não aguento mais.